Após a aeronave na curva final, alinha e mantém o 90. Chegou. 326, autorizado fogo, pista 0, vento no meu zero, não dá seu sinal, você nega a energia. Confirma o vento, por gentileza. Confirma o vento, seu reporte, gentileza, 326. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autoridade 2230, vai ganhar uma pena 1-0-2-4. Deixa eu até atender que vai ser o cruzamento. Telecel, Aposto 3 no Céu, minha rota direto para Petrolina. Aposto 3 no Céu, direto para Petrolina. Está livre da restante transmissão, senhor? Livre, suba para uma centena da presente. Passo da presente, uma centena, Aposto 3 no Céu, direto para Petrolina. Vitor Chalotel. O Juliette mandou do uísque, usado o cruzamento da pista no 735. Chame na Tapá, o Juliette mandou do uísque. Chegou do Fox, após o 525, segue no caso da Tapá. 31, decolou aos 5-2, chama o controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2-2-3-1. Passei 2-2-3-1, boa tarde, contato radar. Turbo porão nível 180, sem restrições de altitude, na saída da mão. 180, sem restrições, saída da mão, vou passar em 2-2-3-1. 2-2, começa, da coordenação de pai. 2-5-6, aguarde, mantenha a sua da boca. Mantenha a boca, água, que você aguarde, 2-5-6. Controle o Mike Delta, vocês vão ao Mike Delta, Chimitone 118-195. 118-195, Sara Mike Delta. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papai Uniforme, Charlie Mike Delta. Papai Uniforme, Charlie Mike Delta, continue a aproximação. O vento no aeródromo mesmo, 1-0-7-9, fiquei ligado no 017 para 7, eu passe o 010 de março para fluir 1-0-7. Sim, reportará o Charlie Mike Delta. Já está vivo ao Fauna 7, senhor. Eles costumam aproximação e ponte 3 milhas da cabeceira. Fauna 7. Papai Uniforme, Charlie Mike Delta. É passará 3 milhas da cabeceira. Mantendo a saída, chame agora Centro Recife 12685, alterno 12545. 2, consulta para 2, 2, 3, para diminuir o arco lateral. Aguarde o 2, 3, 0, tá, pô. E a prova de barreiras para 2, 2, 3, 0, poderia confirmar também, se poderia levar? Estamos aguardando a resposta do tempo, aguarde o 3, 1, 3. Papa Romeo, Juliette, Vitor Fox, Trotchan, Centro Recife, na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, 128, Juliette, Vitor Fox, muito obrigado, senhor. Excelente fim de semana. Alex. Obrigado. Papa Tango, Vitor, Tchelhotel, 60 milhas norte do Salvador, chama Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Foi em Salvador, o Tadeu Mais Delta irá para o pátio 5 e solicita transporte para um passageiro. Cliente será coordenado, Tadeu Mais Delta. Bom, direto Barreiras. Direto Barreiras, graças ao Papai 2139. Controle, Guardião 07, quanto está daí de certo? Guardião 07, chama o torre 11895. 11895, certo. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está no através do Ciatã, visual com campo, sentindo a pose no Graé. Da presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0 até o Graé, chame na final da pouso do Graé, Guajão 07. Que legal, 1-0 no 7. Sim, chamará para pouso no Graé, Guajão 07. Vitor, em dia aqui, você chama de pouso. Cozulu, autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso, Mike Cozulu. Salve, Charlie Mike Delta, ultrapassará a táxi Papá, pois tem uma aeronave Charlie 25 Bravo na Papá, após a mesma ultrapassar, o mesmo ingressará. Após o senhor ingressará a retaguarda. Para, senhor, ele é 3-2-0-3. Senhor 07, informa o helicóptero iniciando o táxi no pátio 4, o Circosco 76. Gente do tráfego, tá visual, não vai interferir com o mesmo, a gente está na final já pro Graé, Guardião 07. Gente, usa critério do pátio do Graé, o vento 160 graus, 8 nós. Certo. Xande, xande, tá no táxi. Tchari, Mike Delta, de passagem, é o Tchari 25 Bravo. Segue via Papá até a cabeceira no 7 e reporte na cabeceira no 7 alinhado contra. 1260, altera 1288. Salve Charlie, Mike Delta autorizado, ingresso na Taxway Papá, frequência de estacionar já foi solicitado o apoio de viatura. Charlie Mike Delta. 260, 288, passarei 2, 3, 1. Azul 6918, via Bomejano, desce para 2, Alpega, gestão 017, Livre Leste, reporte no localizador. M355, gente, muito enquanto espera. O sinal é 355, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Pode prosseguir para o farol da barra, inicialmente mantém a 500 pés no seu corpo. Bom dia, informo o tráfego 12 horas, 10 milhas, cruzando 7000, Embraer 190 em ascensão, nível 125. Sistema 7, o vento no 60 graus, muito mais. 90 da Azul. Sente, Azul 4118, acendo identificação por Azul Vucu, sobre o material 360. Barra do Mike é curva 1, por exemplo, ingresso, pista 17, flecha lá no campo. Isso é um flash que eu estou usando o táxi, chama na rua. A minha rua da lógica do Curio 09, chama o controle, ele não gera isso na outra. Autorizado de decolagem pistão no 7, o vento no 50 graus e 79. Opa, Romeu, Bravo, assinado 5177, está em contato. Radar Seda Arbor 1, sobre mantém a nível 1, versão. Vento confirmado seu nível 1,80. Negativo 2,00. 2,00, cliente. Na frequência 1260, pleno 1228. Controle Salvador, Papai Romeu, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, 1210, direto Manatia, pode 20 milhas fora. Reportará 20 milhas fora de Mike Eco Zulu. Chame o controle 120218. 10 Golf, confirma sua posição. Somente para 1210. Contato radar, sai da São Bruno, sobre o material 360. São Bruno, 360. Charlie Golf. João. Golf, Juliette Golf, Lívia Sassão a 3 mil perto. Aquilo chama o centro de exercício na frequência 126, decimal 85, altera 125, 45. Controle azul 69, vai se localizar. Azul 69, 18. Juliette, chame torre 118, decimal 95. 95, azul, 69. Gol 9097, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, tá bom. Chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, altera 128, decimal 8. 8, QNH 1097, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 099. Pouso 10, azul 099. É presente, direto, serende, é com índia, recorde final para pouso, golpe de leite com no 097, autorizado, alinhar o manter, que está no zero. Azul 69, 18, no solo AUS 17, direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, 69, 118. Telemetria 55, Chame-se para Recife, frequência 122.35, alterna 123.8. 225.23.563. Secundária 123.80, bom voo. 8.0. Oceano 6227, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após o Gol, ali manter no zero, 6227. Vai ficar mantendo a posição e aguarde. Uno 0, 9, 7, decolado, 1, 9, chame agora o controle, 1, 2, 0, decimal, 8, 0. 2, 0, 8, 0, 1, 1, 0, 9, 7, papai. Contato radar, seja Arbor 1, submantendo 360. Arbor 1, estação 360, gol 1097. Golf Kilo Oscar, Salvador, prossiga. Tanto transpondo para 0235, mantém o 090, Rode TAP para chegar a voo médio 1, chame para descida, procedimento ILS X-Way, pistão 0. De ITAP para chegada voo médio 1. Pistão no 0, ventona 70 graus, 099. Ventona 0, 0233. Você está aqui sobre a Ribeira, turismo 2007, a sua disposição? Salve, Mateus 2, setor da Ribeira, golpe, girando de conflito. Graças. Zé, mas vocês poderiam completar a curva direita, vai Lepa? O Josca, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1, 70 graus, 109. Já 4778, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Ali manter no zero, pistão 4778. Na 6227, decolado aos 21, chame agora o controle 120.80. 208, 6227, boa. Salvador, boa tarde, 6227. Chaleiro 6227, contato da federação, voo 1, submanteu nível 360. 360, poderia valer, tá? Thank you. Oscar Papa Golfo, autorizado o SAC, reporte no taxi Papa. Papa Romeo Sierra Golf Oscar agora pro do corredor Forte, chame o controle 120 decimal 80. Aprove o corredor Forte, chamar a controle 120 decimal 80, Golf Oscar. Papa Tango Oscar, Papa Golf, autorizado ingresso, pista 197, reporte alinhado e pronto. Rádio 4423, mantém o ponto de espera. Sete oito, informa o tráfego, Charlie Ono 50, se afastando no litoral norte, aguarde para decolagem. Peço, pode para o regresso. Pelo forte, meu pé já contará para o regresso, se arrupeado. Desce para o nível 0, 5, 0. Tá 4778, autorizado decolar. Pista 10, autonomia 0 graus, 07 lines. Rádio 4423, autorizado alinhar e manter, pistão 1-0. Ariel, Matheus, 1-0, tá pra ver. Tango, Oscar, Papa Golf, autorizado decolar, pistão 1-7, na autonomia 0 graus, 079. Chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 120, 28, bom, 097, boa tarde. Boa tarde, desculpa. Bom, vou pedir a segunda, se a cabeça que você brasileira vai conseguir 116 para o seu mais recente. Sente, vou pedir a segunda, reporte final para o pouso. Da PUCA, sobre mantenedor 330. 330, 4780. 1-0, decimal 80. Vai, tá mal controle, o farol está pulando, 208, gol. Autorizado, decolar, pista 10, vento, autonomia 0 graus, 08 lois. Decolado, vento, 4, 4, 5. Chegando no 00, botão judiciário em explicação, chegando com o médio 1, desse mantém o nível de 080. noite, 9200. Oscar, por favor. Oscar, por favor, contato com o radar. Onde é o corredor da Xé? Eu posso estar fora da barra? Estou. Fora da barra. Salvador, boa tarde. Está 3-1 na frente, 100 pontos de cara pronta. Rádio 4423, decolados 29, chama agora o controle, 120.80. Chama o controle 2080, boa tarde. 4355, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali manter 1-0, está 3-1, não tem tempo. Descida Árvore. 4423, contato radar, descida Árvore 1, subiu até a 390. Bruno, sobe até o 360, 4423. Por favor, se eu estou se mexendo, confira. 300. Deixante, mantendo 1.000 pés ainda, está livre em rota. Ok, cruzando a direita agora, 1.000 pés em rota. Xanai 6227, chame-se do Recife na frequência 128.35, alterna 123.80. 2-3-5-2-3-2, boa. Rota 4-7-8-1-0, para chegada a Gomé de 1, reporte nível da descida. 5-5 autorizado, decolar, pista 1-0, cantando 70 graus, 079. 7 iniciando, está 3-1. Maracanã, 7-8. Azul 4-4-2-3, solicita a voar. Árvore da presença. Cidade Eta, Arlef, Arca 2-3. Só passando esse para 2.000 pés, ajuste 0-1-7, reporte localizador, pistão 0. Passa 2.000 pés, 1-0-1-7, ajuste, reporta para localizador, pistão 1-0, Golf Quilosca. Arca Golf Quilo, puxa para o nível 080. Desça para o nível 050, redução para 2209. Eu vou fugir nesse Golf e visual com a Índia. Golf, Gilete Golf, 7, frequência livre. Abraço, Lima. Livre. Tá, 3155, decola 232, controle 120, decima 80. Gente, tá 3155. Busca, por favor, seu nível solicitado. Vai subir para 1510. 1500 até o destino, 7, subiu uma senha, por favor. Subiu manter o nível 320 na saída São Rua 1. Separou o nível 320, saída São Rua 1, tá 3155. Hotel 4778, chame centro Recife, na frequência 126.85, alterna 1545. Obrigado, bom dia, tanto quanto 78. Boa tarde, aqui na 63 no 4, próximo ao ponto de espera.